Em 1961, Samuel Beckett escreveu Letra e Música, uma peça para a rádio. Na escuridão, três personagens: o poeta, as palavras e a música. Ainda aqui trancado no escuro. Com você! Tema. Preguiça! A preguiça de todas as paixões é a mais poderosa das paixões. E, na verdade, nenhuma paixão é mais poderosa do que a paixão da preguiça. Este, o modo em que a mente é mais afetada. E, na verdade... Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Modo em que a mente é mais afetada. E, na verdade... De nenhum outro modo é a mente mais afetada do que deste modo. Por paixão, devemos entender um movimento da alma em busca de... Ou fugindo de... Um prazer real ou imaginário. Ou dor prazer, ou dor real. Ou dor prazer imaginários. Ou dor de todos estes movimentos. E quem poderá enumerá-los? E todos estes movimentos. E eles são uma legião. A preguiça é a mais urgente. E, na verdade, por nenhum outro movimento sofre a alma mais anseio que por este. Por este? Por este. Para. E por nenhum outro movimento sofre a alma mais anseio do que por este. E... Para. Ouça. Enfim. Senhor. Bob. Meus consolos. Sejam amigos. Bob. Joe. Meu senhor. Sejam amigos. Estou atrasado, desculpem. Afaste. Na escada. Joe! Meu senhor! Bob! Perdão! Na torre! Afaste! Tema esta noite! Amor! Amor! Meu cajado! Joe? Meu amo. Amor! O amor é de todas as paixões a mais poderosa paixão. E, na verdade, nenhuma paixão é mais poderosa que a paixão do amor. Este é o modo em que a mente é mais fortemente afetada. E, na verdade, em nenhum outro modo é a mente mais fortemente afetada do que deste modo. Por paixão, devemos entender o movimento da mente em busca de... ou fugindo de... dor ou prazer real ou imaginário. De todos estes... De todos esses movimentos, então, e quem os pode enumerar? E eles são uma legião. A preguiça... é o amor. É mais urgente. E, na verdade, por nenhum outro movimento sofre a alma mais anseios do que por este. Para e de formas... para e de formas que... Erguei-vos então, e ide agora ao irrespondível manifesto. Não! Qual seja este amor? O que é este amor, amor que mais que todo maldito letal, ou qualquer outro de seus grandes comovedores, tanto move a alma, e alma, o que é esta alma, que mais que todos de seus grandes comovedores, é pelo amor tão movida. Amor de mulher, quero dizer. Se é isso que meu amo quer dizer. Ai de mim! O quê? O quê? É amor a palavra? É alma? Alma a palavra? A palavra? É amor, que queremos dizer? Que queremos dizer quando dizemos quando amor? Dizemos amor? Alma. Alma. Quando dizemos quando alma? Quando dizemos alma? Idade é quando quer dizer velhice. Velhice. Se é o que meu amo quer dizer. É quando se você é um homem... fosse um homem. Confuso. Se abraçando. A cabeça balançando. A lareira ali. Esperando. Bob. Idade. Juntos! Cães! Esperando a... bruxa aquecer a cama. Bruxa. E trazer... o mingauzinho. E trazer o remedinho. Ah, das cinzas que... Amadas. Amadas não poderiam ser... Conquistadas. Conquistadas ou conquistadas não amadas. Ou alguma outra... Encrenca. Vem nas cinzas... Como naquela velha. Vem nas cinzas, como naquela velha luz. Sua face ali nas cinzas. Sua face ali nas cinzas. Face, face, face, face. Ai! Outra vez. Outra vez. Idade é quando, para um homem, curvado por sobre a lareira, tremelicando à espera da bruxa, tremelicando à espera da bruxa, ir aquecer a cama e trazer o remedinho. Ela vem ali nas cinzas. E amadas não podiam ser conquistadas ou conquistadas, conquistadas não, não amadas, ou alguma outra encrenca. Vem nas cinzas como naquela velha luz. A face ali na cinza, daquela velha luz de estrelas, na terra, outra vez. Fuck. visto de cima, com aquele fulgor tão frio e frágil. Frágil. Visto de cima, de um ponto tão perto, naquele fulgor tão frio e frágil. Com olhos tão turvos pelo... que já passou. É beleza bastante penetrante. É um pouco... Amigos! Amortecida. Alguns instantes mais tarde, porém, tantos são os poderes de recuperação nesta idade, a cabeça é jogada para trás um bom meio metro, os olhos se arregalam, espantados se fixam e começam a banquetear-se mais uma vez. O que se vê, então, seria melhor se visto à luz do dia. Isto é incontestável. Isto é incontestável. Mas quantas vezes? Nos últimos meses. Quantas vezes? A toda hora. Sob todos os ângulos, sob sol ou nuvens. Ser visto, quero dizer. E há. Não há. Naquela claridade de prata. Aquela claridade de prata. Não há, meu amo. De vez em quando o trigo, embalado pelo vento leve, leva e traz sua sombra. Ai! Deixando de lado as feições e feitios típicos, incomparavelmente distintos e em sua disposição. Explosão de cabelos negros despenteados, como se abertos em leque na água. O seio contraído, sugerindo dor. Mas simples concentração. Provavelmente, todas as coisas levadas em conta em algum consumado processo interior. Os olhos, é claro, cerrados. Conforme exige a circunstância. Os cílios... O nariz. Nada. Meio apertado, talvez. Os lábios... Finos. Um brilho de dente mordendo o inferior. Nenhum coral, nenhuma onda. Quando normalmente... Tudo tão descolorido e quieto. Que não fosse o vasto arfar branco dos seios. Abrindo-se quando crescem. E depois retornando... A sua natural abertura. Abertura. Por favor! Não, por favor! Não, por favor! Não! Eu prossigo tão calmo e lívido, e tão frágil que parece ser tão deste mundo quanto mira na baleia, em sua décima e maior magnitude nesta noite. Em particular, brilhando friamente por sobre tudo, conforme dizemos, olhando para o alto. Alguns instantes mais tarde, no entanto, tamanho é o poder. Não! O senho se contrai, os lábios se partem, e os olhos... O senho se contrai. As narinas se dilatam. Os lábios se partem. E os olhos... Um pouco de cor volta à face. E os olhos... Se abrem. Daí, descendo um pouquinho. Passando pelo lixo. Até onde... Para onde? Daí, descendo um pouquinho, passando pelo lixo, para onde? Para onde? Tudo escuro, sem suplicar. Sem dádiva. Sem palavra. Sem sentido. Sem necessidade. Através da escória, descendo um pouquinho, até onde um vislumbre daquela nascente. Daí descendo um pouquinho através do lixo até onde tudo escuro, sem suplicar, sem dádiva, sem palavra, sem sentido, sem necessidade, sem necessidade, através da escória, descendo um pouquinho até onde um vislumbre, vislumbre daquela nascente, daquela nascente. Oh, meu amo, meu amo. Letra e Música, peça para rádio de Samuel Beckett, traduzida por Ivan Lessa, com interpretações de... Bob, Joe, sejam amigos. João Albano como Croak ou Grasnido. Música incidental improvisada por... Por favor, não! Não, não, por favor! Ângela de Castro e Rogério Correia, as palavras da letra. Técnicos de estúdio, Hugh Saxby e Phil Critchlow. E a música de... Márcio Matos no contrabaixo. Direção e produção de Eduardo Samartim no ano do cinquentenário do Serviço Brasileiro da BBC de Londres.